quero apenas sexo. Sexo é muito bom, mas não é tudo, meu amor. E encher de amor, essa noite eu só te quero. Quero te tocar e beijar logo tua boca. E te dar carinho e te envolver pouco a pouco. Peço com amor, não maltrate esse homem que só pensa em ti e te quer toda noite. Eu já não consigo me tirar do pensamento. Há tempo de desejo, mas não quero apenas sexo. Sexo que muito bom, que muito bom, que muito bom. Ai, sexo é muito bom. Ai, meu. Oi. Ô mulher roleira, ô mulher roleira, chega, vem pra cá que eu vou botar cabelo nas quengas. Ô mulher roleira, vai. Ô mulher roleira, chega, vem pra cá que eu vou botar pra gato fogo. Agora vai no chão. Aí, desce, desce, desce do cavalo. Desce até o chão. Aí. Sensação, reggaeton. Uma qualidade. Ele sabe. Aí. E alô do caralho. Máquina do Tempo. Oh, sou Milena Souza. Eu sou o Lucas Ferradaz. Nós somos da Banda Halle. E esse é o nosso novo sucesso, Te Quero Tanto Amor, que você curte aqui na sua 99 FM. Sucesso em primeiro lugar. 99. Te prometo não chorar quando ela você beijar. Me dá o último beijo que vou te esperar. Esperei por esse amor, com ela você casou. Prefiro viver na esperança de um dia te ter. Te quero tanto, amor, não sabes quanto, amor, não se vá. Porque eu teria mil razões pra não estar aqui. Cê sabe que a carne é fraca e o coração vadio, é. Me disseram, esquece ela, que o tempo dura e segue. Disseram, vai em frente, que entenda que o amor não mata. Só que dói tanto, que por dentro morre. Eu quero e não te quero, não importa nada. Estou com você, eu sei que vai dar merda. Eu vou até o final. Te prometo não chorar quando ela você beijar. Por esse amor, com ela você casou. Prefiro viver na esperança de um dia te ter. Te quero tanto, não sabes quanto. Não se vá. Não se vá. Bicho vai pegar. Porque eu teria mil razões pra não estar aqui. Cê sabe que a carne é fraca e o coração vadio, é. Já me disseram, esquece ela, que o tempo dura e segue. Disseram, vai em frente, que entenda que o amor não mata. Só que dói tanto, que por dentro morre. Eu quero e não te quero, não importa nada. Estou com você, eu sei que vai dar merda. Eu vou até o final. Te prometo não chorar ela você beijar. Dá o último beijo que vou te esperar. Esperei por esse amor, com ela você casou. Prefiro viver na esperança de um dia te ter. Te quero tanto, não sabes quanto. Com queijo, filé de coxas e sobrecoxas empanado super frango. Delícia de ouvir, de comer, com zero óleo. Frango é super frango. Dia 2 de abril tem Quarta Maluca no Mix Mateus. Uma loucura de tanta economia. Confira. Batata escovada, o quilo 2,89. Limão, quilo 1,99. A rainha do Horti, melancia, o quilo 1,99. Ovos e Ana Brancos, 20 unidades, R$14,99. Ofertas válidas somente dia 2 de abril, aproveite. Dia 4 de abril, o Mix Mateus inaugura em Maguari e Marituba, aguarde. Qual o tamanho da sua fome? A Oitentão Pizzaria tem pizza para todos os tipos. São 26 sabores disponíveis para você, um mais gostoso que o outro. E se você está pensando em reunir toda a família e os amigos, conheça os tamanhos grande, família, gigante, 65 e a famosa Oitentão. Então você já sabe, na hora de pedir pizza, peça a Oitentão Pizzaria. Cidade Nova 2, WE26, número 61. Pedidos 99808-6622. Estamos também no iFood. uma pequena esfregadinha com sabão Regência. Que os tecidos ficam limpos por excelência. Você gasta muito menos com sabão Regência. Você lava muito mais com sabão Regência. Use sabão Regência no tanque e na cozinha. Quem usa sabão Regência tem sempre a casa bem limpinha. Na hora de comprar sabão, não fique em dúvida e nem faça experiência. Compre sabão Regência. Nem precisa fazer teste. Limpa mesmo. Farinha de trigo é Mirella. Use Mirella com fermento e veja seus pratos crescerem na medida certa. Para tortas salgadas e pratos variados, Mirella tipo 1, sem fermento. A farinha que eleva o padrão dos seus preparos é a Mirella Gold. Quer uma massa crocante por fora e macia por dentro? Escolha Mirella Pizza. E para um pastel crocante e sequinho, Mirella Pastel. Use Mirella, a farinha de trigo. Chegou Circo Broadway, o espetáculo das Américas. Estreia nesta sexta-feira às 20 horas, sábado e domingo às 16, 18 e 20 e 30. Atrações nacionais e internacionais, trapezistas, palhaços mágicos, o Globo da Morte, surpreendente e radical. Estreia sexta-feira às 20 e 30. Se liga em local novo, na Avenida Centenário, próximo ao Parque Shopping. Estacionamento do local. Ingressos circobroadway.com. Ai, já é do banco. Não sei mais o que fazer. As parcelas do meu financiamento estão em atraso. E o pior, é juros em cima de juros. Fica impossível negociar. Ei, calma. Fale com a Renova Assessoria. Ela é uma empresa especializada em negociações extrajudiciais. Com certeza eles podem te ajudar a reduzir a sua dívida. Renova Assessoria. Entre em contato agora. Telefone e WhatsApp. 3347-7001. 3347-7001. YD205, 99,9 MHz. 99 FM, uma emissora da RBA. Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Sucesso! Em primeiro lugar, já estou de volta, a gente está ao vivo pelo Instagram da 99FM. Já tomamos nosso cafezinho, isso mesmo. Já tomamos o nosso cafezinho da manhã. Anderson, tchau, meu amor. A Lili já foi, que a Lili vai agora se organizar para cadastrar vocês. É muita promoção. Acho que não se vá. É. A Lili é a nossa maravilhosa aqui, que tá atendendo sempre vocês, daquele jeitinho dela. Meu amigo Bebê do Corte, olha, ontem eu estava ouvindo um CD do meu queridíssimo Didi Boy, rapaz, quando eu vi o homem já falando, Bebê do Corte, ele segue, mano, até aqui, mano, na minha folga. Bora fazer o almoço com resenha, viu, Bebê? Todo mundo tá ansioso pra saber o que, que você vai fazer no meu cabelo dessa vez. Quem não sabe, quem cuida do meu cabelo é o Bebê do Corte, é... O que, que você vai aprontar comigo, hein, maninho? Bom dia, bom dia. O pessoal mandando mensagem também no 984-38399. Quem tá aqui diretamente da cidade de Tomeaçu, já ligadinho, Valdir, tá aqui no Instagram com a gente. O Breno Magno também, bom dia, tô ligado, coisa boa. O pessoal em Mato Grosso também, o Ideilson, tá ligadinho lá em Mato Grosso. Curtindo o nosso sonsaço. Meu amigo Lobão, Lobão Neres, mandar um alô pra nós, da 5.5 tá na pista. É, então, dobrado, hein? É, 5.5 dobrado. John Santos e o João Vitor, da Peugeot e também da Citroën, lá em Santa Luzia do Pará, tão ligadinho no sonsaço da melhor. Deixa eu ver aqui mais um alô pro Oziel, o peixeiro, devolver a mulher do homem. É. O pessoal tá ligado também no depósito da Priscila no Curió. Beijo pra vocês. Vai ser almoço com resenha. Gabriel do Capitão Poço também já tá ouvindo a gente. Valéria Carvalho, voz gostosa de ouvir. Oh, obrigado, meu amor. Valéria tá lá em Paragominas, não é Paragominas, é Paris Gominas, falem direito, porque a cidade é bonita. Quando eu fui lá, meu Deus, fiquei encantada. Então, tipo, é Paris Gomina, falem direitinho. Roberta e Helena também, beijo pra vocês. O André tá em Medianeira, Paraná, ligadinho no sonsaço da melhor. Vamos apertar uma máquina do tempo dessa, gostei. Gostei da dica da nossa máquina do tempo. Deixa eu já colocar aqui. Vamos procurar uma máquina do tempo bem legal, então, pra gente fazer a sugestão do nosso ouvinte. Bom dia, Sueli! Cristiano Carreira já tá lá em Marituba também, curtindo o sonsaço da melhor. Deixa eu procurar, então, aqui. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, então eu vou fazer essa aqui. É, essa daqui. Porque a quarta-feira é a melhor de semana e a gente já tá nesse clima. Então, bora de máquina do tempo? Vamos de máquina do tempo. Deixa eu ligar minha máquina do tempo. Máquina do tempo. Máquina do tempo ligada com sucesso, Michael Jackson. Olha, belidinha. É pra matar saudade. É pra matar saudade. No